3, meu pai, altímetro 0113, reduz a velocidade 220 nós. 2222 para 3, meu pai, reduzindo a 220 nós com 1013. Passarei 2222, alteração para sequenciamento, curva direita para o 170, limite será radial 2703 Salvador. Passarei 2222, direita 170, limitado pela radial, queira confirmar, senhor. O limite será radial 260 de Salvador. Limite pela radial 260 de Salvador, 2222. Correto. Atingindo 70, o azul 2713. Azul 2713, desça para 4.000 pés, altímetro no 014. Para 4.000, ajustado no 014. Azul 2713. Azul 2713, alteração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite será radial 270 de Salvador, reduz a velocidade 220 mais. 230, reduzindo 220, azul 2713. Passarei 2222, reduz a velocidade 1.80 mais, aguarde o vetor final para acertar o curso do localizador. Passarei 2222, 1.80 mais. Passarei 2222 para o localizador esquerda, proa 080. Desça para 217, está autorizado final do procedimento LS, recepção 0, reporte estabilizado. Passarei 2222, esquerda para 080, descendo para 2000, reporte estabilizado. Salvador é o passarei 2222, seria repetitivo para a vitória da conquista? Descobre, passarei 2228. Passarei 2228 informa que não cumpre o agente subido superior da tarifa. Ok, gente, vou informar o controle com a gestão inferior da carta. Frio inferior, o passarei 2228 na escuta. Sagnal Tau, 118 decimal, 95. 1895, thank you. Todo Mike Bravo uniforme estabilizado. Gente, botando o Mike Bravo uniforme, continua a aproximação. Aguarda autorização de pouso, pista na zero. Uniforme. Passou o externo, plantão, cancelamento, prosseguir para a cabeceira no 7, Mike Brown, uniforme. Change, Botango Mike Brown, uniforme, plano IFR cancelado, 3-1, abandono final da 90 com curva à esquerda. Reporta na base pela direita do 97, Mike Brown, uniforme. Chamar na base da 97, Mike Brown, uniforme. C2228, copia. Prossiga, Charita, na escuta. Vitória da Conquista, autorizada, nível 180, via rota do plano de voo, decolagem da 1-0. Após a decolagem, curva direita, perfil de saída, arbor 1, transição elefa, cena 5001, controle no 20, décima 8. Defecto aí, pista no 0, reporta estabilizado. Curvando 145 para 2010, confirma. Autorizado 2.000 pés, o azul da 713. Não, continuando 2.000 pés, informará estabilizado. Azul da 713. Série 2.2.2.8. Portar, mandou pronto, bateria 2.2.2.8. Ali na base 1.7, contra embaixo checado, Mike Brown, uniforme. Mike Brown, uniforme, avistado, ponto autorizado na 7, vento variável 3 nós. Uniforme, ponto autorizado na 7, trem embaixo checado. Eu chamo agora o centro Recife, 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. 125 negativo 2685, Recife 4738, boa noite. Boa. Estabilizado 2222. Passarei 2222, chame torre 118 decimal 95. 1895 2222. Saudão, passarei 2222. 2222, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 014. Fica 2222. Vai para o uniforme, solo aos 33, confirme o pátio. Direito, estação na frequência livre, boa noite. Boa, boa noite. Correndo 0 no 098, está no 02, tem que dar alvo. Sempre aguarde cópia, voo no 098. Passarei 2222, autorizado pouso, piscina 0, vento variável 3 metros. Nervoso 2222. Torre 118, decimal 95. Chama 11895, boa noite. Salvador, azul 27 no 3. Azul 27 no 3, continua a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste na 0 no 4. Ajustado no 0 no 4, número 2. Azul 27, 1 no 3. Paredo 2228 para pushback e acionamento. Autorizado, passarelo 2228, reporte para o táxi. Autorizado, vem reportar quando pronto para o táxi, passarelo 2228. Série 2222, Paulo aos 37. Libera a direita, mantém me escute, táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4 Lima. Atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, Alfa Lima, pátio 3, 2222. Lima 0, vento variável, 2 nós. Autorizado, pouso azul 2713. Identificação desse avião com médio 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. 050, autorizado direto do 1, a chama é desse posto. Mais um minuto, cópia, voo no 098, só um minuto. É, escuta. Tá pronto o posicionamento, voo no 098, pode adiantar? Ah, negativo, tô com o tráfego, já finalizou o push no setor sul agora. É, escuta. Gol no 098, copia. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, via Perdo Luna 0, nível 370, decola Zona 0 após a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Zipá, aciona 5005, controle Salvador 120, décima 8. Qual é o time pronto, Gono 098? Tá pronto, Gono 098. Confia? Guarde. O passaredo 2228 está com 48 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. E a parte ainda chama pronto, ponto de espera, passaredo 2228. Parte índio, o passaredo 2228 vai reportar quando pronto. Azul 2713, no solo 40, liberou via táxi Fox, prossiga táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 3 no meu. Alfa, Kilo, Azul 2713. Azul 5127, acione identificação. Desça. Meia chegada com o médio 1 para o nível de voo 060. Ajuste a altimetria no 0 no 4. O Chanela 258, o que está fazendo algum desvio? Está tendo um pequeno desvio de 5 graus à esquerda. Segura, a gente está mantendo alta velocidade, né? Pronto, após desvio, vai direto para o Zona. Positivo. Vou direto para o Zona. O Chanela 258. Passaria 2228, ponto de espera próximo. Passaria 2228, ele decola, vento variável 3 nós. Autorizado a alinhar e decolar, da 10, passaria 2228. Série 2228, decolada 245, chama controle Salvador no 20.8. Controle no 208, passaria do 2228. Então, todo vetor, nessa proa autorizada interceptar o localizador, em descida para 2.000 pés, ajuste no 014. Confirmando velocidade. Estávamos mantendo 340 nós, agora reduzindo para 250 nós. Gente, reduza o 6258, está autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, podemos voar a Duna, já foram superadas algumas formações da direita e reduzindo para a aproximação hoje 6250. Gente, o 6258, reporta o localizador. Assim faremos hoje 6258, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, passa ao 210, central. Série 2228, contato radar, sua para 180, saída Arbor 1. O senhor consegue cumprir o restrição superior da saída Arbor? Negativo, senhorita. No perfil da Arbor 1. Sim, então suba e mantenha a 13.000 pés, passaria 2238. Atenção a 3 mil pés no perfil da Arbor 1, passaria do 2228. Controle Salvador, boa noite. Azul 4062, espaço 200, central. Azul 4062, identifica a chegada BOMED 1 no décimo assim, 0620. 060 na BOMED 1, espaço 062. Controle Salvador, boa noite, gol 1972. Descendo via Romed 1, cruzando 200, restrito 150, sinto a informação Alfa. 1972 identifica, chegada Romed 1, desse mantém o 070 e redução para 250 nós. A gente descendo 070, já reduzido 240 nós, gol 1972. Gente, Azul 5127, desse mantém o 050. 050, Azul 5127. Para 987, atualizado na área de colapso, estou na 0, vento variável 3 nós. Reverendo a cauda na 0, ou vou na 0 na 0. A 32228, vou ir em Arbor. Apresente Arbor, eu passaria do 2228. Atinge mantém 3 mil pés, passaria do 2228. Gente, confere. Possibilidade de desvio à esquerda, senhor, devido a informações? Passaria do 2228, foi Elefa. Passaria do 2228, ainda mantendo 3 mil pés. Quando o Elefa mantendo 3 mil pés, eu passaria do 2228. Estabilizado aí, Elefa. Oi, 11895, Chile 6258. Chamaremos, obrigado, uma excelente noite a todos. Torre Salvador, uma boa noite, Chile 6258. Estamos passando o marcador externo estabilizado e alerta X-ray 10. Gente, Chile 6258, avistado, pouso autorizado, vento variável com 3 nós. Voo 1098, decolada 50, chame o controle Salvador, 1-20-18. 208, boa noite, qual a chuva de alguns setores da pista, ok? Ok, gente, obrigado pela informação. Ocean 62, com a informação? Gente, Ocean 62, na escuta, prossiga. O tráfego decolou e portou chuva em alguns setores sobre a pista. Azul 5127, desça para 4 mil pés, ajuste no 014, Azul 5127. 4 mil pés com 1014, 5127. É. 127, informação de tráfego. Safra na sua posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, deslocamento oeste. É um Alfa Tango 72, mantendo 3 mil pés. 20, o azul 527 tem o mesmo altimetro. Gente, aguarda no cruzamento com o mesmo, tá prosseguindo a descida. Sim, a gente tem 527. Informação para o 5127, o azul 4062 e o gol no 972. Salvador opera ainda visual, chuva na final da pista 10. 7 graus pela informação, gol no 972. Passada 2228, solicito pequeno desvio à direita, 5 graus por 1 milha. Gente, confirme proa e por quantas milhas irá manter? Proa 285. Livre de desvios, o passarido? Cruzado de desvios, proa 285, por 1 milha. Azul 4062, reduza para 220 nós. Reduzindo 220 nós, 042. Azul 5127, tráfego superado, desça para 2000 pés, ajuste no 04, está livre LS, reporta localizador. Desce para 2000 pés, livre LS, reportará estabilizado azul 5127. Confirmando chuva na pista 10. Na final da 1-0, o azul 5127, na permanece visual. Gente, obrigado. No 972, desça para o 0620. Desça para o 060, 972. Voando Elefa, 2228. Passarei 2228, sub, mantém o nível 1180. Em ascensão, 1180, passarei 2228. Passarei 098, Recife 1245, alterna 12685. Recife 45, boa noite, 4062, desça para 3000 pés, ajuste no 04 e reporta localizador. 3000, vai reportar localizador, 4062. Estabilizado azul 5127, final da 1-0. Completa final torre 1-1-895. 1895, uma boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. O azul 5127, final da 1-0. Estabilizado. 5127, azul, ciente, avistado. Pouso autorizado, pistina zero, vento variável, chuva de leve moderada sobre o campo, pista molhada. Ciente, pista molhada, autorizado, pouso pistão no zero, azul 5127. Azul 1972, desça para 050. Desce para 050, 1972. 127, pra gente levar informação. É, na final tá chegando também? Aqui na da presente, nada. Ok, gente. Controle o voo 1972, para prosseguir na descida. Desce via, para 2 mil pés, ajustando a 014. Desce via, comer 14, 972. Leia 6074, adicione a identificação, autorizado chegada a Bomed 1, no DEC mantém 050. Bomed 1, 050, autorizador de Duna. Mantém a chegada. Controle, passarei do 2228. Siga. Possibilidade de dar presente coordenar a proa de conquista? Aguarde. Azul para 062, estabilizado LS. Opa, Juliette 01, a chuva a uma milha da cabeceira. Sobre a pista também está chovendo. Afirmativo, tá. Leve ou moderado? Estou passando do 2228, grato. Duro 972, autorizado ILS, reporta localizador. Autorizado, reporta localizador, 972. Azul 4062, torre 11895. Torre 1895, 4062, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, sinal deck 6 da 10. Gente, azul 4062, continua a aproximação, foi rodado pelo tráfego anteriormente. Chuva a uma milha da cabeceira, sobre toda a pista, de leve, de moderada, confirmando pista molhada. Avistado, pouso autorizado, 270 graus com 03 nós. Sente, livre, pouso, 90462. Bruno 972, Oceanair 6074, formo chuva moderada em Salvador, pista molhada, porém permanece visual. Sete grato, 972. Azul 4062, no solo 02, libera a direita. Mandei me escuro, táxi autorizado via Alfa. Quilo, pátio 3, posição 2, Romeu. Alfa, Quilo, pátio 2, posição Romeu, azul 4062. Pátio 3, confirmando, posição 2, Romeu. Pátio 3, 2, Romeu, ciente azul 4062. Seis. 2895972. Salvador, boa noite. Gol 972, estabilizado. ILS X-Ray, 1-0. Destino aproximação, aguarde autorização de pouso. Chuva sobre o campo, pista molhada. Aguardando autorização, pista molhada, graça, 972. Salvador, muito boa noite, seu 3398, passa 190, 150, sempre tem informação, bravo. Então, 3398, a senhora identificação autorizada a chegada a Bomet 1, desse mantém o 060. Mete ao 060, Bomet 1, seu 3398. Passaria 2228, Recife, 1251, na alterna, correção 1260, alterna 1288. 260, 1288, 2228, boa. Pouso autorizado, pista na 0, 290 graus, 032, pista molhada. Livre pouso, pista na 0, molhada, 1972. No solo aos 07, libera direita, Alfa Juliette, portão 04. Direita, Alfa Juliette para 04, 972. E o 5972, Conselho de identificação, autorizado chegada BONF, desse mantém o nível 070. BONF 070, Rio 5972. Também a linha 074 procede a chegada via, para interceptar o Airstream. Afirmativa desse via, 2000 pés, ajuste no 013, Oceaner 6074. Afirmativo via para 2000 pés, ou no 013, pode estabilizar o Oceaner 6074. Controle Salvador, muito bom dia. É o voo 1228, tá com a Bravo, passando 1160. Uno 228, identifica a chegada. Vou médio 1 desse, mantém o 070, redução para 250 nós, número 4 na aproximação. Foi pro gol 1-2-2-2? Afirmativo. Reduza para 250, número 4 na aproximação. Número 4, 350, é o número 1-2-2-2. Rio 5972, desça para 4 mil pés, ajuste no 0-3. Para 4 mil, 1013, Rio 5972. Então, 3398, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. 3 mil pés, 1013, 3398. Localizador, o Xené 6074. Corre 11895. 11895, Xené 6074. Xené 6074. O Xené 6074, tráfego avançado, autorizado pelo Cifrão 0, vento 290 graus, 029, ajuste altímetro no 013. No 013, livre pouso na 10, Xené 6074. 6074, solo 18, libera a direita, taxi via Alfa, Juliette, até o portão 07. A direita, Alfa, Juliette, para o 07, 6074. O 09 e o 5972. Luno 228, reduza para 220 mais. 220, 228. Atingiu o 070, 1228. Direita para o 050. 050, 1228. Pode continuar na descida, Rio 5972. Rio 5972, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. 6.013. Para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Mantenha presente para o limitado para o localizador no 228. Estabilizado 3398. 1195. 3295, boa noite. Outra 3398, estabilizado no final da 10. Outra 3398, tráfego avistado, utilizado com 10, vento 290 graus, 029. Livre, pouso na 10, outra 3398. Fiz redução para 1970 mais. Reduzindo para 3.000 com 1013, reduzindo para 170, 1228. E 5972, desça para 2.000 pés, ajuste 1.03, está livre LS, reporta o localizador. Sim, chamada no local no LOC, Rio 5972. O 228 está autorizado o procedimento? Autorizado na porta localizador. Porta localizadora no 228. O voo no 228 ao estabilizar, reduza para aproximação, segue tráfego da Rio, agora exatamente meia dúzia de milhas à sua frente. Estabilizar, ao estabilizar, está reduzindo o 228. 160. Gente. estabilizado no localizer Rio 5972. Torre 11895. Salvador, Rio 5972, final, tem checado. Rio 5972, aguarde pista livre, eu ajuste o altímetro na 0 na 3. Ciente, aguardando, 1013, Rio 5972. Tô 3398, Solos 23, taxi via Alfa, Juliette, portão 02. Visitar aqui Alfa, Juliette, para 0233. Autorizado pouso, pistona zero, vento variável 2 nós. Ciente, autorizado pouso, Rio 5972. Luna 228, completo final, segue tráfego da Rio agora 5.5 milhas da sua frente. Torre 11895, bom pouso. 18.95, obrigado, bom trabalho.